de saudades de você. Quero fazer tudo pra você me querer. Quando está distante, morro de saudades de você. Eu era pobre de amor e não sabia. Ganhar o teu amor era o que eu mais queria. Eu era pobre de amor e não sabia. Ganhar o teu amor era o que eu mais queria. Na janela eu joguei uma rosa e você olhou pra mim. A resposta de amor eu queria ver. Eu era pobre de amor e não sabia. Ganhar o teu amor era o que eu mais queria. Eu era pobre de amor e não sabia. Ganhar o teu amor era o que eu mais queria. Da janela eu joguei uma rosa e você olhou pra mim. A resposta de amor eu queria ver. De amor e não sabia. Ganhar o teu amor era o que eu mais queria. Eu era pobre de amor e não sabia. Ganhar o teu amor era o que eu mais queria. Eu era pobre de amor e não sabia. Ganhar o teu amor.